πριν σύγκ μπηγάνε μας τραβάρει, οικονομία θερμία. Ο Τούρις Σαββατού, οικονομία θερμία, δικόλας πριν τα πούκ. Confirme, recebemos a transição quase ininteligível, confirme os dados. 65 PLB, autonomia de 3 e 10, alternando Fortaleza. Gente, é o gol no 805? Não, é o 896. Confirmou no 896, senhor? Gente, 896, 65 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via India e Alfa, reporte pronto, ponto espera. India e Alfa, reportará ponto espera no 896. O gol no 805 acionado pelo B72, 3 horas e 14 de autonomia alterna Fortaleza para o táxi. Gente, 1805, 72 a bordo, altímetro 10, 14, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, reportarei pronto, ponto espera, gol 1805. Vamos no 896, ponto espera pronto. 1896, linha decola da 10, vento 070 graus com 4 nós. A linha decola da 10, vamos no 7-4 pode iniciar o push, tá no 85. No 4, coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado, chama pro táxi. Chama o táxi, com 7-4. Gol 805, se aproximando pronto, ponto espera da 10. 805, a linha mantém 10. A linha mantém 10, gol 805. Gol 896, decolado a zona 3, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, até amanhã. Bom, 896, bom dia, contato radar, saída pouca, sua rua nível 370. A saída pouca para o 370, 896. No 606, agora com o centro Recife, 1268-5-2545. 2685-2545. Boa noite, 1906. 105, alinha decolada 10, vento 070 graus com 5 nós. Alinhado, vai iniciar a decolagem, gol no 805, cabeceira 10. Por Salvador, o TAM 3520 na porta 1, na pushback, acionamento. Autorizado, 3520, chama para o táxi. Livre pushback, acionamento, chama para o táxi, o TAM 3520. Decolado 115, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 119.35, boa noite. Para o táxi, o gol 714, 139, 739 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 22 de autonomia. Último 714, 139 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, quanto espera? Juliette Alfa e Portarão, 714. Olha, voo no 805, boa noite, cruzando da Bahia, cruzando para o Cruzeiro. No 805, boa noite, contato radar, saída Puca, subindo nível 370. Puca 370. Voo no 896, agora com o centro Recife, na frequência 12685, caso negativo, 2545. 2085, 2545, bom dia, obrigado. Da presente, está autorizado a visitar. Bar da presente no 805. Parada 10, está pronto com 7 no 4. No 7 no 4, linha decola da 10, vento 080 graus com 4 nós. A linha decola da 10, com 7 no 4. 0 está pronto com 91 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternador Recife. 3520-91 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia e Alfa, reparte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera pronto, tá 3520. Uno 805, agora com o centro Recife, 1268-5245. 1268-5245, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Uno 714, decolado 221, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 935, 714. Ligou 1714. Uno 714, contato radar, saída PUCA, subo nível 230. PUCA 230, igual 714. Controle igual 714, para manter a um pouquinho à direita da subida, para livrar a formação. Livre desvio no 714, reforça término. Forzará. São 3520, a linha decola da 10, vento 080 graus com 5 nós. Além da corda 10, tá 3520. Decolado 24, chão controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, 3520, bom trabalho. Salvador 3520, uma boa noite, 1800 pés. São 3520, boa noite, saída PUCA, suba nível 190, contato radar. Buca 90, 3520. 1714 da presença autorizada Aracaju. Quatro, vai prestar ainda, manter a proa um pouquinho ainda, mais 25 milhas depois de Aracaju. Sim. No 4, agora com o centro Recife, 6520, agora com o centro Recife, 1-2-6-8-5-2-5-4-5. 4-5-3-5-2-0, uma boa noite. Boa noite.